Uno, Fred, confirma por gentileza o local de estacionamento? Agora, terminal de carga. Ok, gente. Tá, 3154 no solo de 47, libera direita. Sai foi Foxtrot, chame solo em 121 decimal 9. Veja no Foxtrot, 219, 3154. Pode ser 3000, vamos ver. Qual é a intenção do voo? Papatango Lima, Zulu Golf, autorizado o táxi reposto para ingresso na pista. 3154, boa tarde, via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, para o 5, 3154. Break mais, copia. Autorizado, Salvador, Salvador, voo local, CGL por conta em risco em Valença. Altitude de 1000 pés, decolagem zona 7, curva direita, ingresso no axé. Acionado 0130, 1935, controle. Olimpo 03, canceladas as restrições de altitude em TAP, desça para 4000 pés, NH1093. Boa tarde, Golo 79B, informação Romeu, autorização, Galeão. Para o nível de voo 050, QNH1013. Motor voo 2009, pushback estacionamento 08. Autorizado, chama ataque. Olimpo 03, reduz a velocidade para 1909. Passando na visão com 10, gol 966. Gol 966, complete final do procedimento, chame a torre 118, decimal 95. 118,95, gol 966. Gol 1097, confirme que você encosta em Juaduna. Afirmativo. Gol 1097, autorizado pro Adduna, desça para 2000 pés, livre LS que veio da pista 10, posso estabilizar. Quem negar 10 na 3. Comandante, obrigado. Em Salvador, Gol 966. Gol no 966, ajuste 10 no 3, vento 170 graus, onda 09, avistado, pouso autorizado, pista 10. Normativo, livre pouso, Gol 966. Salvador, aqui o 431, posição 3, puxa a chama. 431, mantenha a posição agora. 3, retração para sequenciamento, curva à esquerda para o 040, seu limite é o localizador. Esquerda 040, limite ao norte. Olimpo 03, deixa para 3 mil pés, NH1093. Para 3 mil, Olimpo 03. Sumo 2009, com 141 a bordo, Aracaju, 2 horas e 10. .009, táxi autorizado via Patim, de ponto de espera 1895 à toa, e o ajuste na 0 no 3, bom voo. Patim, 1895 a 10, 3, 4. Romeu, Romeu, Golf. Gol 1883, chame Recife em 1251, alterna 13325. 1833? 1251, alterna 13325. 251, 3325. Romeu, Romeu, Golf, confirme a produção, viu? 140. Cliente, após desvios, vou ir pelo. Após desvio, pelo Golf, Romeu, Romeu, Golf. Finalizador, está no gol 1097. Gol 1097, complete novo procedimento, chame a torre 118, decimal 95. 295, até já. Passamos Lima Azul Golf, o vento 190 graus, 12 nós, pista 17, decolagem autorizada. Controle Salvador Boa, Senhora 6314, com a Romeu, sistema 154. Senhora 6314, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, QNH 9013. Identificou Mari 060 no 013, quando puder, voa Duna. Até a perfeita chegada, chama 6314. Vai manter, 6314. Olimpo 03, desce para 2 mil pés. Gente, aguarde para a transferência, Olimpo 03. Gol no 097, ajuste no 0 no 3, mantém a aproximação, aguarde pistão no 0 livre. Táxi 9540, está com 2 a bordo, 3 horas e 50, alterando o liberão. 5. Controle 1935, lembra o número? Plano 097, pista livre, pouso autorizado, vento 170 graus, 10 nós. Livre pouso, pistão no 0, voo no 097. Só para dar na decolagem, suba via coral para o nível de voo 040. Via coral 040, vamos ver. Sete no 966, via alfa, mantém seus lentes. Alfa, Gol na 796, copia. Copia. DL1 autorizado, 360, decola da 10, curva à direita. Perfil de saída da Euler após Irume. Intercepta pelo November 857 após conforme rota. 5067 no transponder. 198 decimal, corrijo, 199 decimal 35, controle. 7. 60, de acordo com o plano, decola da 10, curva direita da El, Leda, Irume. Intercepta a 9857, segue o plano. 5067 transponder, 1935, controle. Correto. Reporta pronto, pushback, acionamento, portão 10. Voltará. Olimpo 03, ajuste no 0 no 3, mantém aproximação, aguarde autorização para pouso. Sente. O 2009, quando autorizado, você fala de imediato. Sente, 2009. Pode estar, pinta certa chegada. Quando está, após, pinta certa chegada na empresa no banco. Suma decimal 9. 3219, vou 097, obrigado. E a Juliette, portão 9, 1966. Portão 9, 1966. Fala o gol 1097, bom dia, Lima da Pista. Bom dia, 1097. Táxi lento via Alfa, mantém antes da Juliette, aguardando a liberação do gate. Positivo, Alfa, antes da Juliette, táxi lento. 9540, não me escuta. Lembrem que Mike mantém a posição. 9540, não escuta. Quando eu vou sair de novinha, eu preciso acionar o patrão no centro. Aguarda. Pro 9540 na escuta, doutor? Escuta, 9540. Tem condições de prosseguir um pouco à frente o táxi? Ativo. Sente, grata. Boa, dona. Sem restrições, descendo a 2 mil pés, ajuste padrão. O 6314, já autorizado IRS. Brasília, 380, decolagem da 10, curva direita. Perfil de saída Arbor após Elefa. Aperto Luna 7 Aerovia após prossegue conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5070. Controle 199 decimal 35. Xanamia 321 autorizado 380 Brasília. Decola missão 10. Curva direita Arbor Elefa uniforme Zulu 17 até Apino. Responde a 5070, controle 11935. Correto, portão 62 informa pronto. Chamarei pronto. Cola 097, portão 10, autorizado. Corrijo, 1796. Autorizado, portão 10, puxa o acionamento, informa táxi. Voltará, 1796. Tem mais 90, 3009. Olimpo 03, no solo ao 01, libera direita, Foxtrot, taxi via Alfa, reporte antes da Delta para o cruzamento. Passamos novembro em aqui, Mike, decolada ao 01, restrita a mil pés, transfere o controle em 119 decimal 35, bom voo. Mil pés, temperatura 35, 9 decimal 5, 0. Ok, Solo, boa tarde, voo 1884. Boa tarde, aguarda copo 1884, prepara a saída PUCA. Aguardando. No 4000 pés, Charlie 402. Patango Lima, Zulu Golf, informa o tráfego 11 horas, 29 milhas, rumo norte, passando no 50 para o 070, Embraer 109. É, no 097, mantém o tráfego da companhia, está liberando agora o portão, só mais um instante para ingressar. Obrigado. Boa, chefe. Patango 9, Yankee Mike, mantém as condições visuais, corredor Axel, não me ofende. Após Farol da Barra. João, meu pé, sou do Axé, reporta a Farol da Barra, 98 Mike. Papá Romeu Golf, desça até 3000 pés. Ajuste no 012. Romeu Golf para 3000 no 012, Romeu Golf. Patango Lima Zulu Golf, informa o tráfego adicional a 1 hora, 8 milhas, passando 5 mil para 2 mil pés, Airbus 320, rumo Nordeste. E no Dano Florianópolis, 126 bota. De contato radar, submantenha 240, saída da El Coral. 240 da El Coral, 2009. 2 agora, como número 2, a retaguarda do Embraer Azul. Gente, pátio Índia, mais 895, 1012, número 2. Voo no 795. Pátio Azul 4031, hotel em Ribeirão Preto, 4 horas e 5, 120 roubas. Direita via Índia, ponto de espera 1895, 1012, no ajuste, bom voo. 1012, Índia, ponto de espera 1895, obrigado, até. 0-0-0-0-0-0-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 Cuidado Coral, obrigado. Azul 9540, vento 170 graus, 10 nós, decolagem autorizada, pistola zero. Obrigado, 9540. Em Salvador, boa tarde, Azul 4131, ponto de espera, 10 pronto. Azul 4131, boa tarde, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera, 43. Romeu Golf, vetoração para sequenciamento, mantém a proa 215, limitado pelo localizador. Mantém proa 215, limitado pelo lote Romeu Golf. Azul 4462, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limitado pelo localizador. Esquerda 010, limitado ao realizador 440. Controle o Romeu Golf, mantém 3000. Afirmativo. Entendeu? Afirmativo. Mantendo a proa limitada pelo lote. Afirmativo. Mantendo a proa 215, mantendo 3 mil pés. Romeu Golf. Mantendo a proa, mantendo 3 mil. Romeu Golf. Azul 9540, decolada 06, chame o controle em 1, 19, decimal 35. 0935, uma boa. Completa a final do INS X-Ray, chama a torre 1895. Obrigado, Abadão. Boa tarde, bom pouso. Obrigado. Controle, uma boa, azul 9540, decolada, sem escuta. Sem escuta. Papá Romeu Golf para o curso do localizador, curva esquerda para o 130, reposta estabilizada, descendo para 2 mil pés. Ajuste padrão. Xaner 6314, boa tarde. Mantenha aproximação, aguarde autorização para pouso e informa o tráfego alinhando para decolagem. Vai manter a aproximação aguardando o Fortaleza, eu venho a 3 ou 4. 462, desça até 4 mil pés, ajuste padrão. 4.013, 14. Azul 9540, contato radar, subir, mantenha 360, saída árvore elefa. 360, água elefa, 9540. Pulca, região após DCT Aracaju. Acionário 5076, controle está operando em 1935. Autorizado, 230 Aracaju, Puca Jama Aracaju, 5076, 1935, posição 2, pushback saneamento. Está autorizado iniciar o pushback, o 984. Autorizado, reportagem. Senhor, repasse passando 3500. Azul 4462 para o curso localizador, curva à direita para o 070, reposto estabilizado descendo para 3000 pés. 070-3400. Xaner 6314, vento 1,60 graus, 1,0 nós, pouso autorizado, pistão 0. Pouso autorizado, pistão 0, 63, 1,4. Romeu Golfo estabilizado. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golfo, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 1895, Romeu Golfo grava. Pouso. Lima Zulu Golfo, frequência ali para coordenação. Se você orienta após o externo, solicita modificação e prosseguir, se possível, uma base pela direita para 17. Gente, Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, reporte para o cancelamento do plano. Pode ficar da presente, se possível, já da presente, abaixo pela direita da 17. Papa Romeu, Eco, Papa Tango, prossiga, torre. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 3.000, autorizado, 4.2 e 3. Qual é a ideal de saída radial? Pistão no zero. Romeu, Romeu Golf, evite alongar a perna do vento pela direita da pista no 7. Reporte ingressando na base. O Golf vai chamar na base da no 7. O Xaner 6314 no solo 09, libera direita, segue foi Foxtrot, chame solo em 121, decimal 9. Direita, Fox 219, obrigado, boa tarde. 09, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Boa tarde, 6314, via Alfa, mantém antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, mantém 6314. Boa 796, alinhar decolagem autorizada, pista no zero, vento 1,70 graus, 08 nós. Vento autorizado, voo 796. Voador, boa tarde, internet LG, informação de terra, situação em São Paulo. Paz, na proa da rotatória, ajuste em Salvador no 0 no 3, reporte visual com campo. Capatango 90 e antes de mais, frequência limpa coordenação. Guardando. 62, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. Completa 1895, azul 4462, boa. Boa. Azul 9540, chame centro Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288, operador 260, 95410, uma boa. Azul 4462, ajuste 10013, mantenha aproximação, aguarde autorização para pouso. Informa o tráfego a uma milha da cabeceira 17 para pouso na 17. 5013-4462. 3 horas e 5 de autonomia para táxi. Identificação na proa de Alagoinhas, intercepta a chegada Bonfi. O ideal desça para 050. Ajuste padrão. Afirmativo, na proa de Alagoinhas, vamos testar um pequeno de esquerda para evitar a formação. E Bonfi seria uma proa boa para a gente abrir a possibilidade de quarto, tá bom? Autoridade, direto Bonfi. Azul 9135. Direto Bonfi, muito obrigado. 67, chamando de 935. Rama 884, mantém o ponto de espera, aguarde o sinal. Mantém. Azul 4462, vento 1,60 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso 4462. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, no solo 12, confirma o local de estacionamento? Circuito 180, ingresso na Papá, estacionar frequência livre. Golf visual levando a pista ao estacionar frequência livre. Romeu, Romeu Oscar Bravo, confirma posição, não recebo mesmo, não se quer. Sim. 884 autorizado, alinhar e manter pista na zero. E mantém, 884. Azul 9135, desça para 5 mil pés. Desça para 5 mil, 9135. O Xanerm é 314 no solo 15, libera a direita e chame solo em 121, decimal 9. Azul 219, boa tarde. Solo Salvador, azul 4462, ligou na foto. 4462, prossiga via Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3, 4462. Azul 4131, chame centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 25.13325, azul 4131. Obrigado e boa tarde. Boa tarde, bom voo. Romeu, Romeu Oscar Bravo, para ingresso no circuito Chame Torre, 118.95. Amém. A rolagem do Bang da Gol autorizada alinhar e manter pista no zero. Faz o gol ali, mantém na 0, Chanel 63. Azul 9135, tem condições de manter a presente velocidade até próximo de Dunas? Afio, eu posso até acelerar para 2409. Tente livre, número 1 na aproximação. Oh, muito obrigado. Caso tenha referência, a gente pede para encurtar. Então a gente tem condição de uma boa prova de pelo, se autorizado. Gente, autorizado direto pelo, azul 9135. Direto pelo 35, azul 9135. Uno 884, decolar 217, fechar meu controle em Uno, 19, decimal 35. 19, 35, boa. Controle, boa tarde, Uno 884. Uno 884, boa tarde, contato radar, sub mantenha 230, saída Puca. 230, podemos voar direto na Caju? Agora de coordenação. Sejamos. Jama autorizado. Voando Jama, aguardando a flor de Aracaju. Oscar Bravo, acione o transponder modo Alpha Charlie, ainda não avistado, reporte a 5 milhas da final da onda 7. Tá bom. Bono 620, chegada a Mari, desça até nível de voo 060, ajuste padrão. Mantenha inicialmente o perfil número 2 na aproximação. Ah, pois não, bastante, mantendo a chegada. Bom, 9796, Bravo, confirma o local de estacionamento? Tá aqui perto, senhora. Tá correto, é pro Papatango. Confirma por gentileza o PLB? 05, estacionamento, área de decolagem, torre 198.95, ajuste 1.0.3, bom voo. Puxando a 6331, copia. Copia, 6331. São Paulo, com ganhos autorizados, 360 ao nível, decolagem da 1.0, curva direita. Perfil de saída da Eule da Motiva, é perzulo 1.0, primeira aerovia, após Pubave, perzulo 1.6, prossegue conforme a rota do plano. 5120. Transponder 1935, controle. Aqui é o 360 para São Paulo com Cunha, decola a saída da Eule da Mótima, da pista 10, com pista direita, primeira aerovia, perzulo 1.0, até Pubave, após a perzulo 1.6, conforme a rota. Transponder 520, controle 1935. 633. Correto, 6331, reporta pronto. Contra. Sanear 6321, decolou, Arbor. Sanear 6321, contato radar, subir mantenha 380, saída Arbor, Eleva. Arbor, Eleva 380, Sanear 6321. Skyflyer 361, requesting clearance from 9135, autorizado direto Duna. Autorizado da presente voa de Duna, o azul 935? Afirmativo. Ação. Gol no 620, redução para 2309. 2-3-0, pode. também acompanho. A gente considera a sala 2-1, reporte pista livre. É, liberando aqui pra uma certa. Frequência livre, uma boa tarde. Oito, chame Centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 126.85, 125.45. Gol 1884, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Paulo, Salvador. Boa tarde, eu chamo a minha 327, frente da Sierra. Autorização de algo, 180. Gente, 6327, boa tarde, é o número 3 para copy. Assista o número 3. Cat 5361, right to copy. 361, cleared Maceió, flight level 270, via upper Zulu 17, take off runway 10. After take off left turn, Pouca departure and Aru transition. Call code is 5074 and departure control 119.35. Pé sem restrições, ajuste padrão, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista 1-0, reporte estabilizado. Teste para 2000 sem restrição, autorizado ILS X-Ray da 1-0, reporte estabilizado 9-1-3. Departure is Pouca, Papá, Uniforme Charlie Alpha and Transition Aru. Alpha Romeo Uniform. Papá Romeo Bravo Vitor Tango, aciona identificação, chegada a MAN. Desça para nível de voo 050, ajuste padrão. 050, ajuste padrão. Tente voar na proa de Duna, Papá Romeo Bravo Vitor Tango. Tente voar na proa de Duna, Bravo Vitor Tango. Controle de Salvador, boa tarde, Sam 3217, transfere, tem informação CA. Sam 3217, boa tarde. Via chegada Bonfi, desça até nível de voo 060, ajuste padrão. 060, via, ajuste padrão, Sam 3217. Era 2525, copia. Autorizada Brasília, 360, decolagem 1-0, curva à direita. Perfeito, saída Arbó, após Elefa. Apesar de 1-7, primeira aerovia, após conforme a rota do plano. 5124, no transponder, 1935, controle. Brasília 360, correto, 2525, tá livre de acionamento, reporta para iniciar o táxi. O avião 35 pode voar externo com referência? Estabilizado, 9135, reporte estabilizado. Reportaremos o estabilizado, obrigado. Filhas. 321, no chame centro Recife. 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Eita, perfil de saída da El, após Coral, Golfo 677, conforme a rota do plano. 5122, controle 1935. Inter Jamilhão, 240, nível, decolada 10, curva à direita, da El Coral, Golfo 677, 122, transponder, denado 35, controle, treinamento 327. Está correto, né? 327. Confirma a identidade do portão? É o portão número 1, já está pronto para o push acionamento. Ok, mantenha a posição agora para iniciar o push, 6327. Valeu. 966, copia. 3.000 pés, ajuste padrão. Aguarde a autorização do procedimento ILS X-ray da pista 90. Perfil de saída Pulca, transição de par. Aperto 1-0, após conforme rota do plano. 5137 no transponder, 1935, controle. Chama 3217, redução para 2009. Reporte ponto de 0 por 7, taxa iótica. Boa tarde, Serra, confere. Para Guarulhos, será coordenado 340. Prepare a saída da Eoli da Mótima. Da Eoli da Mótima. Para 2.000 pés, ajuste padrão. Autorizado final do procedimento de ILS X-ray da pista 1-0, reposto estabilizado. 2.000, ajuste padrão. Autorizado ILS, X-ray, para estabilizar. Ou 620, fechou. Do navio 135, confere final do procedimento, chame torre, 118, decimal 95. 1895, boa, obrigado. Boa. Azul 9135, torre Salvador. Papá Romeu Bravo, Vitor Sango, desça para 3.000 pés, ajuste padrão. 3.000 pés, ajuste padrão, Bravo Vitor Sango. Azul 9135. Previsão para o push do 6327. Mais 2 minutinhos, 6327. Ok, gosta. Oi, Salvador. Azul 9135, baixado e travado. Sente o vento no passo 0 grau, 08 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Autorizado, pouso 1-0, azul 9135. Papá Romeu Bravo, Vitor Sango, desça para 2.000 pés, ajuste padrão, autorizado final do procedimento ILS X-ray da pista 1-0, reporte estabilizado. Ajuste padrão, vai informar estabilizado, Bravo, desça de descer para 2.000 pés. So endurance is 3 hours and the people on board is 127. Prove to taxi to holding point runway 0 via me and taxi for India. On holding point, contact tower frequency 118.195 QNH 1013. Say again the taxi clearance, please. Okay, via me April and taxiway India. Holding point tower 118.195. Okay, goodbye India tower, then holding point to 118.5 so for 3 o'clock. 8.95. 2.95, obrigado. Oi. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 620, tá 1.0 na casa do céu. Bom, no 620, ajuste no 03, vento no 40 graus, 08 nós, check-train, pouso autorizado, pistão 0. Ali no pouso, estranho, baixou e... Tra... Voo, 620. Papa Romeu, Eco Papa Tango, decolado aos 33, chame o controle em 119, decimal 35. 119, 35, Eco Papa Tango. Papa Tango Lima Zulu Golf, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 100, mantém essa proa inicialmente por 13 milhas. Controle de Salvador, Eco Papatango, decolado, se escuta. Papá Romeu, Eco Papatango, suba em condições de... Mantenha 1 mil pés no corredor até, 1 mil pés. É, já toma bem. São 3217, desça até 3 mil pés. 3 mil pés, ao meu Eco Papatango, quando possível, pro ideal pro destino e sinal de pouso. A pro ideal é 235, sinal é o 2100. 20. 3155, copia. O Papá Romeu Eco Papá Tango, aguardando atenção. Ok, aguardando atenção. High Flight 361, hold point, runway 10, maintain holding point. Stay holding, runway 10. Guarulhos autorizado, 340 é o nível, decolagem da 10, curva à direita. Prefeito saída da Eule da Morte, vai interceptar pelo Zulu 1-0 até Taubaté. Tango Bravo Eco. Acena 5136, controle 1935. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 1-0 até Taubaté. Tango Bravo Eco. Decola à direita, perfil da Eule da Morte, 5136, transponder 1935, controle 1-3-1-5-5. Correto, a porta pronta. Encontra. Até Juliette Serra, cópia. Manati, 1 mil pés, decola 1-7, curva direita, ingresso no axé. Acionado 0157, controle 1935. Cópia OB? Cotejamento, acionamento, taxa, decolagem 1895, ajuste na 013. Bom voo. Papá Romeu, Romeu, acho que é bravo, prossiga. 97 para o curso do localizador, proa 140, repórter estabilizado, descendo para 2 mil pés. 340 para o localizador Samurai de estabilidade. Estabilizado, Bravo, Tetango. A Palma, meu Bravo, Vitor, Tango, complete final do procedimento, Sami Torre. 1118, decimal 95. 3295, Bravo, Tetango. Torre Salvador. O teste informa que vai seguir um transporte de enfermo, Papa Alfa Yankee Uno, com 140 de ground speed a 9 milhas. Sim, Santander, Salvador, boa, Papa Romeu Bravo, Vitor Tango. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, confirma intenções, pouso na pista 1-7, 1-0. Negativo, em condições visuais, proponho cancelamento, pouso 1-7, Bravo, Vitor Tango. Gente, Bravo, Vitor Tango, reporte para o cancelamento do plano. E aguarda. Funcionamento, botão 5, Tan 3, botão 5, 5. Agora, 3 no 5, 5. Ok, autorizado o puxa funcionamento, semana tarde, Tan 3, 1, 5. Não, negativo, mantenha a posição e aguarde. Ok, não mantenha a posição. Pode quebrar, copia. Já do Sierra, Whisky, Delta Lima, 500 pés, decolagem... Dá o nosso site, controle eleitoral sul, acionado 0131, controle 1935, torre 1895. Flight 361, airborne at 38, call departure control on 119.35. 119.35, I fire, bye bye. Palma, meu eco, Papa Tango, em condições visuais, autorizado 125. Papa Tango Lima, Zulu Golf, informa o tráfego 12 horas, 8 milhas, passando 3 mil pés para 2 mil pés, é voz 320. Sim, São 3217, informa o tráfego na sua posição de 2 horas, 7 milhas, rumo noroeste, mantendo 3 mil pés. Seu tráfego de pés, São 3217. Roger, Skyfire 361, departure, pool cap, passing 3500. Papatango Lima Zulu Golf, complete curva esquerda na proa 310, aguarde o último vetor para o localizador. Curva 310, aguarde o último vetor, Lima Zulu. Hotel Foxtrot 361, radar contact, climb flight level 270, Puka Depart. Ibuka departure, timing 270, Skyfire 361. Cenário 37, pronto para o táxi, 58 a bordo, 3 horas e 40, alterado na Salvador. Direita vem ainda, ponto de espera 1895, ajuste na 013, bom voo, 637. Direita vem ainda, ponto de espera com um trabalho, 637. Fala, Xana, 63, para pushback. Após a companhia inicial, táxi está autorizado, 6321. Quase iniciar, 6321. 3155, autorizado, portão 5, pushback, acionamento, chama táxi. Autorizado, puxa, acionamento, chamada para táxi, 3155. Bravo, Vitor Samba, avistado, vento 180 graus, 10 nós, autorizado, pouso, pista no 7. Gente, de pouso no 7, vai estar travado, Bravo, Tetango. Firme Romeu, Oscar Bravo? Papapá, Zulu, Juliette, Serra, mantenha-se em condições visuais, ingresse nos corredores visuais, Caça Prego, Vera Cruz, Interlagos, desça para 5.500, ajuste padrão. Espera a pista no 7. Complete final do procedimento, torre 118, decimal 95. 295-32-97. Papatango Lima, Zulu Golf, para o curso do localizador, curva direita, proa 080, reposta estabilizada. 580, reposta estabilizada, Zulu Golf. Xenar 6327.7. Xenar 6327, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, no solo aos 41, efetue 180, táxi pela pista, reporte na bata pista livre. Gente, Bravo, mantenha o ponto de espera aguardando para ingresso. 0 é ponto estabilizado, descendo para 2.000 pés, ajuste padrão. Direita 1, 2, 0, a ponto estabilizado, ajuste padrão. Lima do Golfo. Posso estar estabilizado, TAM 3217. TAM 3217, vento 160 graus, 08 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Tive pouso, TAM 3217. Lima Kilo Bravo, solo. Novamente, por gentileza. Como após código e após, prossiga conforme a rota. É correto. Qual para ver? Romeu Oscar Bravo, assenta a aeronave taxando pela pista após a passagem da mesma autorizada em área e manter pista 17. Bravo, copiou? Gente, após a passagem da aeronave taxando pela pista, autorizada o ingresso, alinhar e manter. CADME 331, direita via Índia, ponto de espera 1895, ajuste na 0, na 3, bom voo. Prime taxi 295, ponto de espera, 1013, boa tarde, 1313. Dona 966, prossiga como número 2, no ponto de espera Dona 0, chame a torre, 1895, ajuste 1013, atenta no tráfego da TAM, que finalizou o pushback, posição 5. Para o táxi, TAM 3155, POB de 212, 3 horas e 30, até na Galeão. Trotian 361, Recife Center, 126 decimal 85. 126.85, no marcador externo para o cancelamento. Preparado. Oceaner 327 autorizado, alinhar e manter pistão no zero. 327 autorizado, alinhar e manter. Papa Romeu Oscar Bravo autorizado, decolagem pistão no 7, vento 140 graus, 08 nós. Mulher Serra, atenta a aeronave decolando no momento, autorizada a alinhar e manter pista 17. Tá 3217, no solo de 44, libera a direita, chame solo 21 decimal 9. 19, 32. Gente Bravo, considere fora do solo de 44 para o Açu, transfere o controle em 119 decimal 35. Bravo. Na 3, bom voo. No 0, no 3, autorizado o táxi, via Índia, 3155. Boa tarde. Bom, se mandou boa tarde, 3215, vou na 3, escuta. Estou 1 a 0. Bom, Salvador. Oi, Salvador, o Romeu Salvador decolou do Ceará, comprou a Serra Luiz de Delta Lima, mas ele tinha que ser na 3, escuta. Papai Romeu Oscar Bravo, ciente, mantendo o litoral sul em condições visuais e a parte visual com o local do pouso. Bravo. Sou em Salvador, Oceaner 6331, ponto espera pronto. Oceaner 6331, autorizado a alinhar e manter pista 10. Ali mantendo a 0, Oceaner 6331. Hotel Juliette Serra, considere fora do solo as 4 ou 5 através do farol de Itapuã, transfere o controle em 119.35, mantendo referências visuais. Ok, através de Itapuã, 119.35, Hotel Juliette Serra. Pelo Azul do Golfo, Papo Externo, já passado travado, pode ficar presente, portanto, da tarde, os vales pela direção, na frente. Sente o Zulu Golf, plano cancelado aos 46, curva esquerda, ingresse perna base pela direita, pista no 7, reporte na base. Sente curva esquerda, perna base pela direita, reporta perna base, Zulu Golf. Golfo. Oceaner 6327, decolado aos 46, chame controle em 119, decimal 35. 119.35 graus, 6327. Controle Salvador, Papa Romeo, Papa Romeo Hotel Juliette Serra. Papa Romeo Hotel Juliette Serra, mantém as condições visuais corredor.